Mãe, hoje é o seu dia e quero através desta mensagem lhe dedicar essa homenagem que é reservada à sua vida. Eu sou uma pessoa muito feliz, mãe, e tenho motivos de sobra para agradecer a Deus por ter você sempre tão perto e tão presente. Feliz aniversário, mãe. Você é uma mulher forte, vale muito mais que pérolas. Eu confio em você e nunca deixo de contar vantagens a seu respeito. É você quem traz felicidade ao nosso lar todos os dias, que se veste de força e dignidade para sorrir para o futuro. É você que tem nos lábios a sabedoria da verdade e ensina com bondade a todos que precisam de você. Você é especial, como mãe e amiga. Por isso, neste dia, quero que você saiba da minha admiração, do orgulho de ter você cada vez mais presente na minha vida. Que você continue sábia, amável e super mãe. Continue digna de ser lembrada todos os dias como a mãe mais especial que o mundo já pôde comparar. Te amo. Feliz aniversário, mãe.